A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Olá, boa noite. No Todos os Sons deste sábado, a música instrumental brasileira vem da Bélgica. Estamos ouvindo a Escola de Samba, que reúne Renato Martins na percussão e Boris Gacker no violão. Essa reunião, Renato, esse duo de vocês agora, começou quando? Bom, é uma longa história, uma história até engraçada, né? Que a gente se encontrou na Festa Nacional do Brasil, na Bélgica. E aí aquela festa grande foi apresentado ao Boris, na época usava rabo de cavalo, aquela coisa, né? Aí, bacana esse menino. Aí o pessoal falou: então, esse é um grande violonista aqui da Bélgica, que estudou com o Odair Assad. Pô, você tinha que conhecer o trabalho dele, né? E aí a gente conversou, né, Boris, entre uma cerveja belga e outra, e trocamos CDs. Aí foi a grande surpresa, né? Grande e músico. Foi logo que você chegou na Bélgica, é isso? Foi no comecinho. Ainda estava experimentando, não tinha resolvido ainda que ia ficar, né? Tava vendo. Você foi pra lá participar desse festival, não? Não, no caso, procurar coisas novas, né? Aquele momento que bate de vez em quando e você pensa, acho que tá na hora de sair, ver outras coisas, né? E dá um tempo. Aí esse tempo tá durando 7 anos, né? Você gostou, né? E Boris, você já conhecia então a música brasileira, já que tinha sido aluno do Odair? Isso. Eu tava mais no mundo do violão erudito e estava escutando mais Radamés Nátaly, o Vila Lobos e coisas assim. Odair Assad, juntamente com seu irmão Sérgio, formam o duo Assad, músicos brasileiros de repertório principalmente erudito e radicados na Europa há muitos anos. Começava a escutar mais a música instrumental brasileira e o Renato me apresentou muita coisa nova para escutar. E também, quando eu escutei o disco dele, Indaiá, fiquei assustado da qualidade do trabalho dele. Então a gente decidiu montar aquele projeto juntos e também, para falar sério, era engraçado, pois eu sempre quis ser baterista ou percussionista quando era mais jovem, né? Eu tinha aquele sonho de um dia vou comprar uma bateria. E Boris, você então, até você conhecer o Renato, o teu mundo musical era na música clássica? Na música clássica, e também na adolescência eu passei pro rock and roll, né, como todos os jovens. Mas eu estava mesmo estudando no conservatório com o Odair Assad, eu estava bem concentrado na música clássica. E também o repertório do violão clássico do século XX tem muita coisa variada e tem música, uma parte grande de música latino-americana. Então eu estava, claro, estudando com o Odair Assad, estava estudando música do Marco Pereira, Paulo Bellinati e tal. Essa música você já conhecia? É. Você conhecia Garoto, por exemplo? Conheci. Conhecia. Graças ao trabalho do Paulo Bellinati. Né? É, ele tem um disco todo dedicado isso, ao Garoto, isso. Né? E isso, a combinação do violão e da percussão era perfeita em termos de dinâmica, de equilíbrio dos sons. Então encontrei o parceiro certo. Então foi assim que nasceu Tempo Feliz, também faixa título que a gente ouve inteira agora, música de Baden Powell. Thank you. E do momento que vocês se conheceram até acontecer o Tempo Feliz, foram quantos anos? 2 anos até a gravação. Acho que uns 2 anos, uhum. Né? Levou um pouco de tempo para fazer os arranjos, para saber o que fazer exatamente. Teve uma coisa interessante que aconteceu, foi a forma, né, com a qual a gente preparou o material. Por ser tudo escrito, pelo fato do Boris não ser improvisador, então eu, em alguns momentos eu aconselhei assim, a tirar alguns detalhes ou a tornar a música um pouco mais fluente para poder atender, né, a expectativa do público de música instrumental. E vocês, nesse repertório, pelo que eu vi aqui, a maioria das composições são de violonistas, né? Você privilegiou a música de violonistas, que também é um repertório que o Boris tem mais tranquilidade de lidar até. E como foi você encaixar os seus instrumentos que não são nada comuns, Renato? Bom, isso normalmente não, nunca foi um problema, porque eu trabalhei bastante com violinista, né, nessa formação. No caso, com o André Geraisati, né, com o Ulisses Rocha. É uma coisa que sempre deu muito certo. E pelo fato de estar tudo escrito, né, ele me deu as partituras, eu cheguei, dei aquela coçadinha na cabeça, ai meu Deus, vamos lá, né, música complicada, né, as composições dele que são maravilhosas, né, do Boris principalmente, e o resto do repertório que são do Marco Pereira, do Belinati, né. Essa formação é muito interessante porque quando você pensa em música brasileira, você pensa muito no violão e na percussão. Exatamente. Eu acho que são os dois instrumentos que representam... Que representam melhor. Melhor. Exatamente, é. A música brasileira, né? São nossos símbolos mesmo, né? Uhum. E aproveitar que você está com o vaso na mão, ia pedir para você fazer uma demonstração. Tá bom. Bom, então, para quem não está vendo, para quem não conhece o instrumento, o vaso, esse instrumento chama-se udu. E esse instrumento, especificamente, ele foi feito pela Latin Percussion, que é uma indústria americana, acho que é a maior indústria de percussão, da qual sou endorser, né? Sou patrocinado. E é um vaso. Podem imaginar um vaso bojudo? Um vaso bojudo, com um pescocinho para cima. E um buraquinho onde tem lateral, um buraco, né, em cima. Que é esse aqui, que dá um som um pouco grave, mas... E aqui na lateral você tem um outro buraco onde você tira o gravão dele. Tem o grave mesmo e tem um grave um pouco mais agudo. Então, na verdade, é um instrumento que oferece muitas possibilidades, né? Isso aqui eu estou batendo com o dedo, na lateral um pouco mais para cima, perto do pescoço. Então ele te oferece, dá para você imitar uma bateriazinha, que normalmente é como eu trabalho, né? Você tentar construir, você tem um grave... Muito bom. Então a gente mostra agora mais uma música aqui do disco Tempo Feliz, que é o Violão no Samba. Thank you. A faixa que acabamos de ouvir se chama Violão no Samba e é uma música do Luiz Bonfá. E é uma música bem pouco conhecida. Boris, onde você encontrou? Então, é um arranjo do Sérgio Assad e a Badia Assad, a irmã dos irmãos Assad, gravou essa música num disco nos Estados Unidos e o título, não acharam o título. Eu não sei, na verdade, como o Sérgio Assad achou a música, deve ter um disco, um vinil, pegou a música de ouvido assim e não teve título. Então a Badi gravou e o título era sem título. Só que um americano apaixonado pela música brasileira, que eu encontrei pela internet, quando eu falei para ele, vou gravar essa música com o Renato, e ele me escreveu de volta, ah, mas essa música tem um título, se chama Violão no Samba. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. E falando um pouquinho do Indaiá, Renato, quando você gravou Indaiá, a gente conversou, você veio aqui na rádio também. Esse disco tem umas faixas, tem uma com você ao piano. Qual o instrumento você aprendeu primeiro, piano ou a percussão? Imagino que o piano. Olha, eu acho que eu sempre batuquei, né? Desde muito pequeno, antes dos 4 anos de idade, acho que sempre, né? Ficava batucando, né? E depois eu fui ter contato com... Eu tinha órgão, tinha flauta doce, né? Os instrumentos de verdade, né? Como alguns brincam, né? Que tem várias piadas de percussionista, aquela coisa. Mas, então, foi a percussão, né? Foi a comecei a tocar primeiro. E aí, acho que é a grande paixão, é aquilo que eu realmente prefiro fazer. E você teve aulas formais de piano? Eu estudei no Clã, do Zembu Trio. Fiz 5 anos, depois fiz 4 de erudito. E o piano, em algum momento, para você... Tem alguma conversa com a percussão? Eu acho que o meu trabalho de piano ele é altamente percussivo, rítmico. Né? Você vê que o ritmo é o grande lance mesmo, né? Do trabalho de composição. É tudo muito rítmico, é como um batuqueiro do piano mesmo. Né? Apesar de ter a harmonia do jazz, de ter os elementos, eu acho que é evidente que o ritmo está em, né, em destaque na forma de compor e de tocar. A sua música, Pianíssima, né, que é um solo de piano aqui. Vamos apresentá-la agora e ela está no disco Indaiá, seu primeiro disco solo aqui. Thank you. O músico Renato Martins em solo de piano, em seu tema Pianíssima, gravação de 2003 para o CD Indaiá. Falando ainda, Renato, do Indaiá, queria que você falasse um pouquinho do lado de percussão. Quem você tem, assim, que em algum momento foi uma influência para você? Acho que a coisa da percussão veio do samba e da MPB mesmo, que eu fui criado escutando samba e MPB. Mas durante esse caminho de tocar a percussão, eu me deparei com Hermeto Pascoal, tem que falar, né? Que... Hermeto não tem como. Eu acho que ele só oficializou essa coisa da cultura brasileira, de fazer música em tudo que é lugar e tudo tem som. É uma coisa muito normal de você ver no povo brasileiro. Principalmente com a percussão, né? Qualquer coisa tem som, tem isso para tocar, então vamos tocar com isso, né? E... Desde a caixa de fósforo, não é? É a caixa de fósforo e as coisas da cozinha, né? Acho que a cozinha é o... Não é à toa que se chama cozinha, né? É o paraíso percussivo, né? Eu acho que é o melhor, né? Mas tem muita gente boa, né? Que levou essa percussão para fora. Tem o... No caso do Ayrton Moreira, né? Paulinho da Costa também, que é um grande... percussionista, com uma sutileza de timbres e cores que ninguém tem, né? São os que eu posso citar, assim. Você tem uma parceria com Roberto Angerosa no Samba Catu, é isso? É isso. Como foi o trabalho com a Angerosa? Bom, a Angerosa é um mago da percussão, né? Não sei se o povo sabe, mas a gente tem uma história de amizade, assim, né? De irmãos de som mesmo, desde muito cedo, porque a gente passou pelo heavy metal, tocava em bandas diferentes, né? Aí chegamos a um substituir o outro numa banda, nem lembro direito, cabeludo, aquela coisa. E aí passou essa fase... A gente começou a tocar, fazer uma pesquisa de instrumentos de percussão. Foi aí que realmente ficou definido, né? Que é isso que eu quero fazer, quero ser percussionista. Então envolveu essa parte da pesquisa, de pegar os objetos e fazer som. E uma coisa muito interessante, que era a composição só para instrumentos de percussão. Então foi com ele que eu desenvolvi isso lá, para eu tinha o quê? Desde, não sei, 16, 17 anos de idade. Vamos ouvir do CD Indaiá, Praça dos Sonhos, com Renato Martins nos vocais, escaleta, palmas e percussão. Thank you. Ouvimos Praça dos Sonhos, tema de Renato Martins e Fábio Cardia, que Renato apresenta acompanhado por Célio Barros no baixo acústico, Fábio Cardia ao violão, Ricardo Gomes no vocal e Sérgio Sá nos teclados. Voltamos em instantes com o Todos os Sons, hoje entrevistando os músicos Renato Martins e Boris Gacker. Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons na Rádio Cultura Brasil. Eu estou conversando hoje aqui no Todos os Sons com o Renato Martins, percussionista brasileiro que está morando na Bélgica já desde 2003. É isso, Renato? Desde 2003. Foi a primeira ida. E com o violonista belga, que gostou muito do Brasil, que é o Boris Gacker. Boris, como foi o seu contato com o Odair? Aconteceu como? Você foi procurar música brasileira ou foi uma coincidência de um instituto que você estava estudando? Não foi uma coincidência total, pois eu, quando eu estava 18 anos, tinha acabado a escola, não sei como que fala aqui, a escola secundária, e eu quis entrar no conservatório em Bruxelas lá. E, na verdade, não sabia quem era os Irmãos da Sérgio, não tinha pouco conhecimento mesmo dos grandes nomes do violão. Só estava apaixonado por o instrumento e pelas partituras que eu tinha. Eu sabia que eu quis fazer isso, mas não tinha uma consciência grande da realidade dos grandes nomes e tal. Sei, do mundo violonístico. Isso, uma revelação quando eu cheguei lá no conservatório. Na verdade, eu recomecei tudo, pois o Odair tem um nível técnico tão alto que quando eu cheguei lá não entendi nada, sabe? Tinha que recomeçar tudo e reaprender a tocar. E seu primeiro disco foi o Obrigado, é isso? Isso. Era um disco com o Denis Sunho, que eu estudei com, era na turma do Odair lá também, e era um disco, dois violões, o repertório era Astor Piazzolla e a minha música também, e a música do Sérgio. E Obrigado era uma peça, a primeira composição que eu escrevi na minha vida. E a história é engraçada, eu estava estudando no conservatório com os Assad e um dia não tinha estudado nada e fingi mostrar umas ideias que eu tinha e não sabia o que fazer durante uma hora de aula, não sabia. Então eu mostrei pro Sérgio Assad, tenho essa ideia, mas não sei o que fazer com isso. Então ele me disse, você vai ter que escrever uma música para a prova do fim do ano. Então eu fiquei assustado, né, pois nunca tinha escrito nada. Então levou, sei lá, 6-7 meses para escrever essa peça. Era um tríptico, tem 3 movimentos e cada movimento tem uma inspiração brasileira. E se chama Obrigado, pois é um agradecimento à educação musical que eu recebi lá dos Irmãos Assad. Vamos ouvir Carioca, o terceiro movimento de Obrigado, gravação que está no primeiro disco de Boris Gacker. Thank you. Checkmate, seu segundo disco, você tinha mais composições suas já? Tinha. Tinha o baile funk, o nosso querido baile funk, né, que o Renato gosta de tocar. Pois é, um belga compondo um baile funk. É, mas bom, a história que não tem que... nada a ver com baile. Não, a história é que quando eu escrevo música, eu sempre fica difícil para mim achar um título. A gravação de Baile Funk, música do violonista belga Boris Gacquer, registrada no disco Checkmate. No Tempo Feliz, vocês têm duas participações aí. Uma delas é na própria música Tempo Feliz, né? Tem o baixo, a participação do Henrique é no baixo. Sim. E no Choro de Juliana é ele tocando cavaquinho. Este músico de que nacionalidade é? É belga. É belga e, na verdade, o produtor do disco Tempo Feliz. A gente gravou no estúdio dele, tocou o baixo na primeira música e cavaquinho na última. Cavaquinho é um instrumento comum para se tocar fora do Brasil? Não, mas ele é apaixonado pela música brasileira também. Inclusive, acho que ele mora aqui agora, né? É, ele é casado com uma brasileira e realmente se dedicou mesmo à música. Aliás, brasileira. Aliás, a pronúncia do sobrenome dele? Grendel. É. Okay. Inclusive, até vamos agradecer, né? Porque a gravadora dele, chamada Mogno Music, na Bélgica, foi quem lançou o nosso primeiro CD. E vocês têm ali o Daniel Stockart? Daniel Stockart. No sax. Um saxofonista belga bem conhecido lá. Ele é um jazzman puro, né? Pão de Açúcar, Renato Martins na percussão, Boris Gacquer, violão e Daniel Stockart no sax. Thank you. Ouvimos Pão de Açúcar, tema de Boris Gacker, segundo movimento da composição Obrigado. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. Voltando a falar do Indaiá, como foi a produção desse seu disco? Bom, acho que foi como toda produção independente no Brasil, né? Você começa assim, vou chamar tal pessoa, aí depois você acaba chamando outra. Quanto aos instrumentos, eu toquei o piano, toda a parte da percussão, né? Com a ajuda do Beto Angerosa, que gravou uma coisa ou outra. E aí tem escaleta, que é um instrumento maravilhoso, né? Todo aquele arsenal de cozinha, a bandeja, tem um solo de bandeja de aço. Aí eu tive a participação do Flávio, do Flavinho, que é um grande nome do flamenco, mora em Madrid. Hoje em dia, o Flávio Rodrigues. Quem mais que tocou? O Faísca. E o grande Roberto Sion, o maestro Roberto Sion. Do Indaiá, vamos ouvir Fala, Seu Luiz. CD Indaiá, de Renato Martins, ouvimos o tema que ele criou para o seu pai, Fala Seu Luiz. Com Renato nos teclados, bateria, palmas e percussão, percussão essa que ele divide com Roberto Angerosa. O músico também está acompanhado por Roberto Sion na flauta, Flávio Rodrigues no violão flamenco e Sérgio Sá nos teclados. E voltando a falar do Tempo Feliz, vocês têm uma música de Tom Jobim. Boris, o Tom Jobim é o nosso músico mais conhecido fora? É. É. Bom, eu conheci primeiro o Villa-Lobos como violonista erudito. Eu encontrei a música dele antes da música do Jobim, mas... Bom, Jobim é muito famoso lá, mas todo mundo conhece a melodia, pode cantar um trecho. Um trecho da melodia, mas é música brasileira, bossa nova, mas que no mundo dos músicos, claro, que é super conhecido. Mas... Então, felicidade. Ouvimos o clássico Felicidade, de Tom Jobim, com arranjo e interpretação de Renato Martins na percussão e Boris Gacker no violão. Este é Renato Martins tocando o Udu, o vaso de cerâmica, na composição São Pra Lá de Bão. Então, essa é uma peça de Udu solo, né? Que é o São Pra Lá de Bão, que é um samba pra lá de Bão, uhum. Né? Que é um sambão mesmo. Então, ela é uma peça que eu fiz, ela tem estrutura, tem também bastante improviso, né? Mas é um sambão. E eu já faz tempo já que eu toco. Eu toquei ela no Prêmio Visa, que eu participei do Prêmio Visa, o primeiro. Que eu acho que foi em 98, se eu não me engano. Você teve indicação, não foi? Você não foi indicado com o primeiro disco instrumental? Eu fui semifinalista, mas depois eu toquei com Célio Barros, com André Memari. Foi bacana, porque depois todo mundo tocou junto na final, foi muito bacana. Mas eu fiquei entre os 15, né, semifinalistas, né? E agora, para finalizar, eu vou pedir para o Boris, que é um músico estrangeiro aqui, para escolher uma música bem alegrinha do Tempo Feliz para a gente finalizar a nossa conversa. Então, eu vou escolher Sair do Chão, do Paolo Belinati, que é um frevo. A gente tem sempre prazer de tocar, né? Muito rápido, uma música muito bonita, muito alegre. Eu agradeço muito a participação de vocês, Renato. Obrigado. Obrigada por mais uma vez vir aqui aos nossos programas, agora de música instrumental. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, né? De novo. É um grande prazer, como sempre. Eu acho o programa demais, né? Importantíssimo. Obrigada, Boris. Obrigado a você. Esteja convidado para toda vez que vier para cá. Muito obrigado, vir mostrar com muito sua prazer. Música. Sai do Chão, tema de Paolo Belinati, com Boris Gacquer ao violão e Renato Martins na percussão. Faixa do álbum Tempo Feliz. E o Todos os Sons termina aqui. Os trabalhos técnicos foram de Sérgio Ribeiro e o apoio de produção de Paula Faustino. Conheça as outras edições do programa no site culturabrasil.com.br. Voltamos no próximo sábado. Um bom domingo a todos e até lá. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.